Música achada na casa da achada. Achada na rádio. Passageiro clandestino. O diário de Mário Dionísio. Ah. Olha! Hoje. O que aconteceu hoje? O meu grito e o meu canto é a voz de milhões. Achada na rádio. Achada na rádio. Na rádio. O meu grito e o meu canto é a voz de A Achada na Rádio. O prazer da escuta. Agora que a Casa da Achada voltou a abrir e a fazer sessões, o Achada na Rádio passou a ser quinzenal. Estreia à sexta-feira, às 21 horas, na Rádio Paralelo e repete ao sábado, às 17 horas. Este é o programa número 14, que passa pela primeira vez no dia 14 de maio, repete no dia 15 e é depois publicado na página da Casa da Achada, na secção de notícias. O programa seguinte será no dia 28 e será um especial Leitura Furiosa. Muito bom dia. Boa noite. Muito boa noite. Boa noite. Boa tarde. Alguém sabe o que se passa na Achada? Olá, sejam bem-vindas às notícias da Achada na Rádio. Já podem visitar a Casa da Achada, Centro Mário Dionísio, nos horários a que estavam habituados, pré-pandemia. Segundas, quintas e sextas, das 15 às 20, e sábados e domingos, das 11 às 18 horas. No dia 25 de Abril, publicámos o programa 25 de Abril, esses dois anos, e emitimos um programa especial, Achada na Rádio. Ao vivo, lançámos o primeiro volume do Passageiro Clandestino, o Diário de Mário Dionísio. Toda a gente traz consigo um passageiro clandestino, sempre agarrado à mala suspeita, onde transporta o mais perigoso dos materiais. O Diário de Mário Dionísio era inédito, até agora. No passado 25 de Abril, lançámos o primeiro volume de Passageiro Clandestino, que vai do ano de 1950 ao ano de 1957, e não é, de facto, um diário, pois tem muitos saltos no tempo. Mas passam a vida a fingir que não, tentando dominá-lo, calá-lo, esquecê-lo. Como se não fosse suficiente o lançamento desta extraordinária obra, a acompanhá-la lançámos também um tomo de notas feito por Eduarda Dionísio, com mais do dobro do tamanho do diário, um pequeno grande tesouro de saberes que nos ajuda a compreender melhor as figuras citadas, as suas relações, a época no seu geral. Com os nomes mais diferentes, com outros fatos, outra cor de cabelos, outros gestos, outro tom de voz, ele A sessão de lançamento realizou-se no dia 25 de Abril, às 11 da manhã, ao ar livre, e contou com a presença e as palavras de muitos. E tanta gente. Eduarda Dionísio começou com um introito lendo um poema de Guilhivic enviado por Catherine Dumas e aconselhou-nos a ler a introdução que fez no próprio livro. Já disse o que podia, sobretudo nos 12 pontos que antecedem o texto de Mário Dionísio, escrito quando nem ele nem ninguém sabia quando e como acabaria a ditadura. Gostava que lessem esses 12 pontos. Depois de agradecer a vinda de todos, Eduarda Dionísio explicou que esta edição e as suas notas querem tornar claro o que foi simultâneo, apontar redes, dar lugar às coisas vulgares e aos pormenores. Em seguida, falaram Clara Buleu, Susana Baeta e Tony, todos envolvidos no trabalho de revisão desta edição. São 809 notas e, no entanto, não maçam, são de enorme utilidade e é um prazer lê-las. Para quem só conhece a autobiografia do Mário Dionísio, este diário é uma surpresa. As referências à família, a paixão pela pintura desde sempre, o sofrimento com as traições, as aulas, a sobrevivência, a atividade de crítico literário obrigatória, a escrita sempre adiada, as amizades surpreendentes, o prazer dos dias em Galamares. Há um episódio muito engraçado em que o Mário Dionísio relata uma bricolagem doméstica em que vai pôr um puxador da porta e e tudo aquilo é uma luta, porque não é à primeira, porque sai de lá todo suado e é uma vitória, e dessa vitória extrapola a dizer que a minha capacidade de luta mantém-se. E depois sorri para um quadro do Legê, e eu estava a ver o Legê. E pensei que era o Legê, já sabia, porque ele já tinha lido várias coisas e sabia que era o Legê, mas onde é que o Legê estava na vida do Mário Dionísio? E ele estava a seguir, pendurado numa parede, a seguir ao Mário Dionísio ter conseguido pôr um puxador de porta, que é uma atividade tão simples. Por qualquer razão, a minha visão é sempre mais histórica do que outra coisa. E esta história do antes do 25 de Abril, dos ambientes de oposição do antes do 25 de Abril, existe contada a nível de aparelhos, a nível de instituições, mas não existe contada, pelo menos eu não tenho, não existe assim tanto acesso como isso, a este nível pessoal de pessoas que eram da oposição, vamos chamar intelectual ao regime. Acho que é uma peça fundamental para se perceber como é que as coisas se processavam, não só no confronto da oposição com o regime, mas também dentro do que era vendido como unidade antifascista, que depois tinha umas características de ou estás debaixo da minha pátria, ou então se calhar não, a unidade não é uma coisa que tenha assim tanto interesse. Ouvimos depois as intervenções de três alunos de Mário Dionísio: Rui Canário, que não pôde estar presente, mas enviou o seu texto por escrito; Luís Miguel Sintra, que esteve na sessão e contou muitas histórias; e ainda Jorge Silva Melo, que enviou o seu comentário num vídeo que pudemos ouvir. A leitura deste primeiro volume de Passageiro Clandestino permitiu-me um outro ponto de vista relativamente ao modo como foi vivido o processo de criação da Paleta e o Mundo. Tarefa esgotante, nas palavras de Mário Dionísio, como não é difícil imaginar, em paralelo com a progressiva ruptura com o João, no quadro de uma importante polémica sobre teoria de arte. Creio que é importante, em relação a três pontos que agora, com a publicação do diário, se tornam absolutamente evidentes, que é questões que têm a ver com o discurso interior e a relação entre o discurso interior e a política. Em princípio, é aquilo, a presença dos cidadãos visível na vida da cidade. São as questões que têm a ver com lealdade e são as questões que têm a ver com alegria. No diário dele é um permanente diálogo consigo próprio. A questão do passageiro clandestino é a dúvida com outra pessoa, com a sua consciência, ou com uma outra coisa que eu acho que é mais do que consciência, que é a noção de responsabilidade pública, ou seja, de amor aos outros, de existir relação com os outros, de existência dos outros. O facto da Eduarda fazer as notas do que vocês falaram e que mostrou paginadas da maneira que estão paginadas, etc., é como se fosse a parte da alegria que ela quer ainda pôr por cima de um livro que já tem imensa alegria em si próprio. O prazer de lidar com as coisas e de lidar com os outros. Na própria feitura, a Casa da Achada é um exemplo disso, porque a alegria que está por trás da constituição da Casa da Achada é a alegria também de reunir uma quantidade de pessoas que são os outros, e os outros queridos, os outros amados. Mas diário não factual, não de acontecimentos, não de encontros, hoje almocei com não sei quem, hoje jantei com não sei quem, hoje encontrei na rua. Diário de um pensamento que se vai fazendo. São anos difíceis estes. São anos da desilusão com o partido que ele ajudara a formar, o Partido Comunista, a que ele chama cripticamente o João, de que se vai afastando, que o vai maldizendo. Um desenho permanente, dialético, de um homem dividido entre os deveres, aquilo que ele considera os deveres de cidadão, de homem empenhado, e os prazeres, aquilo que ele considera ficar no ateliê pequeno de sua casa ou da sua casa de férias muito mais tarde, pintando, descobrindo novas alegrias. Felizmente, o trabalho de Eduarda Dionísio foi fantástico, e além do diário Passageiro Clandestino, Eduarda Dionísio compilou uma série enorme de notas em que muitos deste críptico é interpretado, é homenageado, é dito, claramente dito. São notas imprescindíveis por si próprias. São notas que vêm repor alguma verdade numa história omissa, relegada, escondida, censurada, não dita. Vestindo a camisola de historiador, pudemos também ouvir a aprofundada análise de Luís Trindade ao diário de Mário Dionísio, pontuada por diversas citações da edição. Esta pode ser uma história como as histórias que se escrevem a partir de um arquivo. Uma história do neorrealismo, por exemplo, da sua célebre polémica e da participação que nela teve Mário Dionísio. As suas referências estéticas, a autonomia da criação, a autonomia que procurou conquistar para si próprio, luta que foi também uma posição entre o individual e o coletivo, ou seja, entre a melhor maneira de servir enquanto intelectual e artista e uma causa política que o transcendia. E, nesse sentido, seria também uma história do comunismo, da militância, afastamento e expulsão do partido, das tarefas absorventes e frustrantes, das divergências e incomunicabilidades e da decisiva tomada de posição num outro momento de encruzilhada entre os homens, 1956, momento cujo dramatismo exigiria intelectuais à altura e teve-os, como podemos ler no volume de notas ao diário, através das trocas de cartas com Álvaro Cunhal, depois deste ter fugido da cadeia em 1960. Extraordinárias fontes históricas. E podia ser ainda, descendo um pouco dos grandes momentos para a rotina do trabalho intelectual, sobre os inúmeros projetos sonhados, os projetos interrompidos, adiados, a necessidade e a impossibilidade de amadurecer, que as notas nos recordam ser aqui uma palavra frequente, amadurecimento necessário para que o trabalho pudesse ganhar sentido, para além da espuma dos dias, para lá das solicitações absorventes, muitas vezes irrecusáveis e desgastantes, dos artigos, das conferências, das leituras, que eram parte de uma rede cultural e política necessária, mas ainda assim não tão urgente como as outras solicitações, as da sobrevivência, os fascículos mensais da Paleta e o Mundo, as aulas, as explicações, o magro salário do ensino no colégio e a suspensão da mulher por motivos políticos, a preocupação constante com o dinheiro e, por isso, com o futuro, a esperança no estágio, a possibilidade de alcançar, enfim, alguma estabilidade. Também de António Pedro Pita, que não pôde estar presente, ouvimos o excerto de um comentário enviado num ficheiro áudio. Encontramos, ao longo de todo o texto, magníficas páginas sobre a família, por exemplo, fora de toda a retórica da ideia da célula básica da sociedade, magníficas reflexões sobre a materialidade, a materialidade da pintura, por exemplo, a materialidade do papel, a materialidade da escrita, ou reflexões sobre o tempo da existência e a idade, e, de uma ponta à outra, a hipótese, a expectativa ou a esperança de que a arte possa ser uma, possa ter uma capacidade para entreabrir a crise em que Mário Dionísio vê mergulhado. Vinda de Coimbra, também usou do microfone na Tércia Coimbra, que com Maria Letícia catalogou o espólio de Mário Dionísio logo após a sua morte. Eu não sabia que havia um diário, como acho que a maior parte das pessoas talvez não soubesse. Ele não falava muito disso, não, se calhar as pessoas mais próximas, a Maria Letícia sabia, mas não, eu não imaginava que fosse um volume tão grande de apontamentos. Queimou-me as mãos, é evidente, quando peguei. Eu, claro que tive todo o pudor, eu não vi aquele diário, eu furiei para saber quando é que tinha começado, quando é que tinha acabado, e vi que a Maria Letícia tinha o mesmo pudor. Apercebemos muito rapidamente as duas de que isto era para um dia. Não sabíamos bem se para as filhas, se para a neta, para a filha, se para a neta, se para quem, não é? Mas não era nosso. E então, rapidamente, nós, foi a primeira coisa que nós tratámos, contámos os caderninhos, fechámos os maços, abrimos a primeira caixa para os escritos do autor, precisamente com este conjunto de documentação. Depois destas variadas intervenções, houve ainda leituras a várias vozes do diário e das notas. 27 de setembro de 1957. Outra vez Lisboa. O ar rarefeito, a gravata. Nota 807. A libertação da gravata só chegou com o 25 de Abril. Fez a perseguição implacável das telefonias. Nota 808. Ainda não havia televisões nas casas vulgares. Outra vez os vultos, mais que suspeito. Nota 809. Referência à vigilância da PIDE, mais frequente nas cidades. Surpreendendo tudo e todos, José Manuel Mendes quis ainda intervir e disse um poema de Mário Dionísio, que sabe de cor há muitos anos e que, por sinal, é referido neste diário. Ó mulher das mãos gritadas, como era brando o ar que te soprava os olhos, que te fechava os olhos e soprava o teu cabelo e o teu vestido. Como o teu coração batia espavorido aos passos dele, ao fim da rua, e como os dedos dele eram ingênuos e tremiam também nesse ontem esfiapado na distância. E a casa, e a casa, e casar, e a casa, como uma asa levíssima, roçando a doce pele dos 15 anos. Mas agora, ele adormece à mesa tão cansado, todas as noites tão cansado e infeliz, e tu estás sempre séria, com os ombros caídos e tens as mãos gritadas. A fechar este caloroso lançamento, já prontas para arrumar as cadeiras, as pessoas presentes cantaram o Canto de Esperança de Mário Dionísio e Lopes Graça. O Passageiro Clandestino, de Mário Dionísio, e as respectivas notas de Eduarda Dionísio estão a partir de agora disponíveis na Casa da Achada e noutras livrarias. Corram a comprá-lo, que só fizemos umas centenas. No 1 de maio emitimos um programa especial Achada na Rádio, alusivo a esta data. Podem encontrar todos estes programas já passados em www.centromariodionisio.org. No dia 4 de maio houve uma sessão de conversa muito interessante na Casa da Achada com pessoas dos movimentos de oposição às minas. Vamos saber mais do que lá se passou com o Tony. Nós estamos com esta lógica de sociedades consumistas a ter cada vez mais necessidade de recursos. Mas, por outro lado, também vai havendo mais consciência e há cada vez mais resistência à mineração. Portanto, a indústria tinha que arranjar uma forma, e os governos também, tinham que arranjar uma forma de resolver esta dicotomia. E então, começaram com esta atividade artística de pintar os conceitos. Esta questão de agora pintar de cores diversas, de pintar de verde a mineração em terra, de pintar de azul a mineração em alto mar, é de facto, nós chamamos-lhe uma falácia, porque é uma falsidade. E os movimentos afirmam conjuntamente a mineração nunca é verde. No dia 5 de maio decorreu no Centro Cultural de Belém a Conferência Europeia sobre Green Mining, um evento organizado no âmbito da Presidência Portuguesa da União Europeia. Os movimentos de oposição às minas marcaram para o mesmo dia uma manifestação de repúdio pela narrativa oficial que apresenta o extrativismo em tons de verde. Para entender melhor as motivações e a visão destes movimentos, a Casa da Achada, em colaboração com o Jornal Mapa, organizou para a véspera, dia 4 de maio, uma conversa com pessoas do Movimento Contra a Mineração Beira Serra e do Movimento SOS Serra d'Arga. Uma conversa inserida na rubrica Não deixarei que me separem de ti, mundo. Eu gostava de começar por pegar mesmo por essa frase, a frase do não deixarei que me separem de ti, mundo, porque eu acho que a raiz de tudo isto tem exatamente a ver com essa separação. É como se eu sou eu, o sujeito, e ali está o objeto, e conhecer o objeto é quase impossível, e isto causou uma cisão profunda

O povo tem de se ouvir. Querem dar cabo das serras, Barroso, não podemos permitir. Barroso, Barroso, Barroso, o povo tem de se ouvir. Querem dar cabo das serras, Barroso, não podemos permitir. Tua terra da fartura, sustento pro ano inteiro, alegria de quem vive em Barroso, não se compra com dinheiro. Barroso, Barroso, Barroso, o povo tem de se unir. Querem dar cabo das terras, Barroso, não podemos permitir. Barroso, Barroso, Barroso, o povo tem de se unir. Querem dar cabo das terras, Barroso, não podemos permitir. O teu chão é chão sagrado, é o lugar onde eu nasci. Podem dar-me o mundo todo, ai Barroso, ninguém me arranca daqui. Barroso, Barroso, Barroso, o povo vai resistir. Querem dar cabo das serras, Barroso, não podemos permitir. Barroso, Barroso, Barroso, o povo vai resistir. Querem dar cabo das serras, Barroso, não podemos permitir. Não podemos permitir. O povo vai resistir. O povo vai resistir. Tetos, tetos, tetos, tetos. Tetos incertos. Vozes para uma cantata futura. Quando eles perceberam que nós não estávamos a conseguir pagar as rendas, foram a tribunal dizer que nós invadimos e que éramos invasores, tínhamos arrombado portas, trocado fechaduras e tudo mais, e passaram uma providência cautelar imediata, e no dia 1 de março às 8 da manhã apareceram na nossa porta para nos tirarem fora. Ontem foi passado um despacho da juíza que assinou essa providência cautelar. Nós fomos lá, demos a cara no tribunal e explicamos, fizemos prova de que realmente existia contratos, e a juíza passou um despacho a dizer que nós podíamos voltar para as nossas casas. É uma batalha ganha. Obrigada. Mas o que eu queria dizer a todos é que a guerra ainda não está ganha. Isto foi só uma batalha que nós conseguimos vencer, mas na verdade nós vamos continuar nas mãos de um senhorio que foi capaz de ir a tribunal mentir para nos tirar dali. Então nós não estamos protegidos, nós continuamos desprotegidos. E não vemos, para além das associações que temos aqui a nos ajudar, ninguém a tentar fazer o mesmo. Ninguém pensa nestas famílias que estão carenciadas, que nesse momento não conseguem pagar rendas de 600, 700 euros. Eu não tenho essas condições. E acho que o governo deveria pensar em nós e fazer alguma coisa por nós. Porque está insuportável as coisas do jeito que estão. Mas, com todo o caso, não temos para onde ir. Vamos ter que voltar mesmo para lá e viver à mercê daquele senhorio. Mas continuamos na batalha. Continuamos na luta e não vamos desistir. Tetos, tetos, tetos, tetos. Tetos incertos. Vozes para uma cantata futura. à cantata do Teto Incerto, a Regina Guimarães propõe um novo desafio. A partir de um provérbio ou de uma máxima, inventa slogans e palavras de desordem que proponham pensamento sobre o direito à habitação e o direito à cidade. Há listas de provérbios para todos os gostos na net. Exemplos. Casa roubada, trancas à porta. Casa ocupada, polícia à porta. Todos os caminhos levam a Roma. Todas as ruas levam à luta. E todo o cidadão quer casa e pão. Olho por olho, dente por dente. Casa após casa, dar um teto a toda a gente. Manda as tuas contribuições para centromariodionísio@gmail.com e começa a contribuir para a cantata do Teto Incerto. Receitas achadas. Do Caderno de Receitas de Maria Letícia, companheira de vida de Mário Dionísio, receitas que ela guardou e experimentou ao longo dos anos. Hoje vamos experimentar a letria com tomates. Ingredientes: 200 gramas de letria, 2 colheres de sopa de margarina, 4 tomates, 4 fatias de toucinho fumado finas, 4 ovos, sal e pimenta. Cozer a letria em água abundante temperada de sal durante 5 minutos. Cortar os tomates em 2, tirar as pevides e fritar com a pele na metade da porção de margarina durante 7 minutos. Temperar com sal e pimenta. Noutra frigideira, pôr a restante margarina e fritar rapidamente o toucinho. Abrir os ovos sobre o toucinho. Temperar com sal e pimenta e deixar estrelar os ovos. Pôr a letria na travessa e à volta os meios tomates. Sobre a massa, pôr o toucinho e os ovos. Receitas achadas. Do Caderno de Receitas de Maria Letícia, companheira de vida de Mário Dionísio, receitas que ela guardou e experimentou ao longo dos anos. O que aconteceu hoje? O que aconteceu hoje? Dia 14 de maio de 1940. Morre Emma Goldman. É muito difícil resumir a vida aventurosa de uma das figuras mais influentes e emblemáticas da história do movimento libertário. Nasceu em 1869 na Lituânia, naquela altura uma província da Rússia, e cedo se deixou conquistar pelas ideias revolucionárias e entrou em conflito, por exemplo, com o pai conformista e autoritário, amadurecendo a consciência da injustiça sofrida pelas mulheres. Aproximou-se, portanto, ao anarquismo e ao feminismo e decidiu emigrar nos Estados Unidos, onde reforçou ainda mais o seu pensamento anti-autoritário. Pelo seu envolvimento em movimentos antimilitaristas, foi expulsa e refugiou-se na Rússia bolchevique. Mas cedo perdeu o entusiasmo pela Revolução Russa. Depois de uma série de perseguições a anarquistas russos, Emma Goldman entendeu que já ali não era o local para ela. Viveu a seguir em Estocolmo, em Mônaco, em Londres, para depois dar também o seu contributo aos republicanos na Guerra Civil Espanhola. Passou os seus últimos dias no Canadá, em Toronto, onde morreu no dia 14 de maio de 1940. Os seus escritos, as suas conferências, abrangeram uma variedade de assuntos, incluindo o sistema prisional, o ateísmo, a liberdade de expressão, o militarismo, o capitalismo e, naturalmente, casamento e emancipação das mulheres. A influência de Emma Goldman no movimento feminista mundial é inquestionável. Ela conferenciou já no início do século sobre a emancipação da mulher, sobre o livre amor, sobre o uso de contraceptivos e controle de natalidade. Costumava dizer: se não posso dançar, não é a minha revolução. Passageiro Clandestino, o diário de Mário Dionísio. Hoje, 14 de maio de 1951. Entre aquela floresta de Júpiter, os vulcanos, Neptunos, Calíopes, Dianas, os romanos teriam algum deus dos dias infelizes? Porque há os dias infelizes. Os dias em que tudo o que nos é mais adverso se junta. Os dias que deveríamos ter passado inteiramente a dormir, se acaso isso pudesse alterar, fosse o que fosse. É nestes dias que a atração pelo papel é maior. Há os que fogem para a taberna ou para o bar, eu fujo para o papel. Mas como aqueles deveriam ter a força suficiente para nesses dias não entrarem na taberna ou no bar, são estes os dias em que eu realmente fujo do papel. Seria preciso que ele fosse mudo. E o papel não é mudo. Nada neste ano da graça de 1951 o é. Nada é mudo e discreto. Nem as paredes, nem as janelas, nem as esquinas das ruas, nem as grandes praças que parecem desertas, nem as pessoas. Levanto-me mais tarde do que o costume, porque só tenho aulas às 10h30 e faço artificialmente para mim mesmo o projeto de um dia calmo e útil. Sabem o que é estar a gente ao espelho, a fazer a barba, a fazer o nó da gravata e sem se ver? Os dedos mexem-se por si mesmos. Os olhos furam o espelho, entram pelos olhos que lá estão e não são afinal os nossos. Porque é que a boca sabe mal, mesmo depois de lavada? E nada tem à nossa volta um ar de manhã. A verdade é que não há ninguém hoje feliz em grande parte do mundo, porque havia justamente de ser impermeável a nossa casa. O desencontro existe, dele vem o drama, e é esse drama que encontro lá para o fundo do espelho, enquanto faço hoje apressadamente e desajeitadamente a barba. É dos tais dias em que saio da primeira aula com a fadiga, o desgaste, o cansaço nervoso com que seria compreensível sair da última. E que solução tem isto? Bem, eu sei, não há nenhuma. Os longos exórdios, as maquinações de dias inteiros, a repetição das mesmas fórmulas, encontram sempre no mais fundo de mim mesmo esta pergunta silenciosa, mas desconfiada, ciumenta, irreprimível, que eu não posso deixar de ouvir, mesmo que a abafe. E tempo para pensar e escrever o que penso? Não há falta em mim de amor aos outros, nem sequer o mais leve enfraquecimento desse amor. É a forma de realizá-lo que está em causa. Se dissessem a um pássaro, agora em vez de voar e de cantar, vais andar de bicicleta e ensinar latim? Se dissessem a uma árvore, agora em vez de dar folhas e frutos, vais-te vestir de cerimónia e presidir a um conselho de administração? Aulas por cima de aulas, inúteis, iguais, insuportáveis. Estas aulas que são um simples processo de os rapazes passarem o tempo que lhes falta para os lugares que os esperam. Pois não se pode ser chefe de repartição, banqueiro, ministro, com 10 anos, nem mesmo com 18. E finalmente, o jantar com a Maria e a Eduarda. Às vezes a conversa não é muita à mesa. Às vezes parece apenas morna. Mas a verdade é que há sempre uma alegria, mesmo silenciosa, que nos liga durante toda a refeição. A alegria do amor, da ligação livre e sincera, em que já não se repara à força de frequente, e que é a grande nesga de céu, muito clara e transparente, que se abre entre as ruínas do dia. E seria irremediável se não soubéssemos apreciar, se não tivéssemos a consciência da grandeza de uma pureza assim, neste inverno que corre, quando vamos pela rua com o estranho e amargo sentimento de que cada pessoa que se cruza connosco traz na algibeira uma navalha pronta a atacar. São curtos estes vários momentos de cada dia ou de certos dias em que podemos gozar a tepidez reconfortante da conversa entre amigos sem pensamentos reservados. E gozamo-los. Mas durante o jantar chega o meu sogro com a sentença do segundo recurso da Maria. Não terá o seu diploma para o ensino particular, porque, segundo reza a sentença, o ministro tem poder discricionário na parte respeitante à apreciação dos elementos constitutivos da idoneidade moral e cívica. Fico a olhar a Maria e os anos que ficam para trás, a sua vida desde que a conheço, desde a faculdade, o estágio, os anos de trabalho, o entusiasmo pelas aulas, os bons resultados de sempre, a sua inegável tendência para o ensino, a sua dedicação profissional até ao pormenor dos pormenores. Penso no interesse que têm manifestado por ela os reitores dos liceus onde fez serviço, os colegas e, sobretudo, os alunos. Penso nas rugas que o afastamento forçado do trabalho escolar lhe tem cavado. Mas vejo, com satisfação, e uma felicidade interior, que talvez se chame orgulho, que vai reagir bem. Não diz uma palavra. Levanta-se para ir ao ensaio do coro do Graça, como o prometera. Porque prometera. Ouço-lhe os passos pela escada abaixo. Fico com a Eduarda nos joelhos. A Eduarda perceberá alguma coisa disto, lá bem no fundo dos seus 4 anos? É talvez o seu primeiro contacto com o mundo desgraçado em que vivemos. Abraço-a e levo-a para a cama. Só lhe sei dizer enquanto a dispo: é preciso gostares sempre muito da tua mãe. E ela, com a cabeça no meu ombro: mas eu gosto muito. 14 de maio de 1951. Passageiro clandestino. O diário de Mário Dionísio. Hoje. É Rádio Achada, é Rádio Achada. Duas canções ao espelho. Joe Hill e Which Side Are You On? Duas canções da luta sindical norte-americana olham-se hoje ao espelho. Elas são contemporâneas, ambas nascidas no ambiente das grandes lutas sindicais dos anos 30. Mas a canção Joe Hill refere-se a acontecimentos de 2 décadas antes, concretamente à prisão e fuzilamento, em 1915, de um ativista do sindicato Industrial Workers of the World, EWW, que fora falsamente acusado do assassínio de um comerciante de Park City, no estado do Utah. Joe Hill, esse sindicalista, originário da Suécia, autor de canções de luta, foi condenado à morte, fuzilado e cremado depois em Chicago. As suas cinzas foram entregues ao EWW de Chicago, mas como eram cinzas perigosas, foram depois apreendidas pelo FBI e só devolvidas em 1980. Tomem nota, porque mais à frente vamos voltar a falar destas cinzas. A canção Joe Hill nasce em 1936, no estado de Nova York, durante um campo de férias de organizações sindicais. Aí se cruzaram o poeta e escritor inglês Alfred Hayes e o compositor e cantor norte-americano Earl Robinson. Hayes era autor de um poema sobre Joe Hill, que entregou a Robinson, e este musicou-o rapidamente para cantar no fogo de campo dessa mesma noite, dedicado às canções de Joe Hill. A canção tornou-se depois conhecida em todo o mundo, na voz do grande barítono norte-americano Paul Robeson. São bem conhecidas as versões de Joan Baez, que a cantou em 1969 em Woodstock, de Pete Seeger e de Bruce Springsteen, entre muitas outras. A que ouviremos aqui é a gravação de Paul Robeson, que aparece no álbum da Folkways, Don't Mourn, Organize, de 1992. I saw Joe Hill last night, alive as you and me. Says I, but Joe, you're 10 years dead. I never died, says he. I never died, says he. In Salt Lake City, Joe says I, him standing by my bed. They framed you on a murder charge, says Joe, but I'm dead. Says Joe, but I'm dead. The copper bosses killed you, Joe. They shot you, Joe, says I. takes more than guns to kill a man. Says Joe, I didn't die. Says Joe, I didn't And standing there as big as life and smiling with his eyes, says Joe, what they can never kill, went on to organize, went on to organize. From San Diego up to Maine, in every mine and mill, where workers strike and organize, it's there you'll find Joe Hill. It's there you'll find Joe Hill. I dreamed I saw Joe Hill last night, alive as you and me. Says I, but Joe, you're 10 years dead. I never died, says he. I never died, says he. I never died, says he. Do outro lado do espelho está Which Side Are You On? De que lado estás? A autora do poema original desta canção é Florence Rees, mulher de Sam Rees, líder sindical dos mineiros de Harlan County, no Kentucky, perseguido pela polícia durante as duras lutas sindicais de 1931. Numa noite em que a polícia invade a sua casa em busca do marido, Florence escreve Which Side Are You On? Sobre uma música de um hino religioso batista intitulado Lay de Lily Low. Mas este hino parece ter usado, por sua vez, a música de uma balada inglesa do século XIX intitulada Jack Monroe, que conta a história de uma mulher que se disfarça de homem para poder acompanhar o seu amado que parte para a guerra. Pete Seeger aprendeu Which Side Are You On em 1940. Gravou-a em 1941 com os Almanac Singers e foi ele o seu principal divulgador. Mas muitos cantores pelo mundo fora pegaram na canção e em muitas ocasiões introduziram variações na letra, adaptando-a às circunstâncias das lutas em que participavam. É o caso da versão que vamos ouvir hoje, a do cantor inglês Billy Bragg, gravada para o seu álbum de 1987, Back to Basics. Mas antes da canção, há ainda uma pequenina história para contar, não é? Lembram-se das cinzas de Joe Hill? Pois Billy Bragg, numa das suas digressões na América, em 1989, foi cantar a Chicago. No final do espetáculo, representantes do sindicato EWW pediram para falar com ele no camarim e entregaram-lhe um pacotinho com cinzas de Joe Hill para serem comidas por ele. E ele assim fez, com a ajuda de uma boa cerveja. Era uma cerimónia que o EWW praticava com os cantores que honravam a luta sindical e a história de Joe Hill. Eis então, agora, Which Side Are You On?, na voz de Billy Bragg. É a versão que Bragg cantou durante as grandes lutas dos mineiros da Grã-Bretanha em 84-85 contra a política do governo Thatcher. This government had an idea and Parliament made it law. Seems like it's illegal to fight for the union anymore. And which side are you on, boys? Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side are you on? Set off to join the picket lines, for together we cannot fail. We got stopped by police at the county line. They said, go on, boys, or you'll go into jail. And which side are you on, boys? Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side are you on? Well, it's hard to explain to a crying child why her daddy won't go back. So the family suffer, but it hurts me more to hear a scab say, sod you, Jack. Which side are you on, boys? Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side are you on? Well, I'm bound to follow my conscience, and I'll do whatever I can. And it'll take much more than a union law to knock the fight out of a working man. And which side are you on, boys? Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side are you on? Ouvimos duas canções ao espelho, por João Rodrigues. Atenção, resumo do quarto da Tel. Só que, bom, vou-vos ser sincera, foi há muito tempo com estas coisas todas dos 25 de abril, não sei o quê, não me lembro de nada. Só me lembro vagamente uma coisa de um desconfinamento, o Costa que disse que já dá para sair, Diolinda abandonou a Tel e não sei só para onde é que foi, mas, sinceramente, mais do que isso, não vos sei dizer agora. Boa sorte. Um quarto de hotel. Alojamento local em isolamento total. Um quarto. Um quarto de hotel. Cheguei à casa da Achada no outro dia, no domingo. Chovia muito. A casa está um bocado escondida no topo de uma colina, atrás da igreja de São Cristóvão. Parece que antigamente era uma fábrica de medalhas e tem um pouco ar disso. É um espaço grande e pensei que podia ser um ótimo sítio para ficar durante algum tempo. O meu novo quarto de hotel, a Casa da Achada. Senti-me logo à vontade entre os livros e os quadros. Escolhi a mezanine em frente da porta, aninhei-me aqui, na biblioteca, e é daqui que vos falo. Tenho a cabeça no José Cardoso Pires e os pés no Brecht. E tenho uma mantinha aqui que cheira muito bem. Há um puff vermelho abandonado e esse cheira um pouco a xixi de gato, mas de resto faz um cantinho perfeito. A casa tem tudo. Tem uma máquina para fazer café, livros, quadros, jornais. É um bom lugar para estar. A única coisa um bocado chata é que todos os dias vem uma tipa para tomar conta do espaço e às vezes mete conversa e então é preciso falar e ela também é italiana e sei lá. E acontece que quando nos encontramos entre italianos olhamos sempre uns para os outros assim muito desconfiados. Não percebemos bem o que é que o outro está aqui a fazer neste país, que é um bocado absurdo, e ao mesmo tempo não temos nenhuma vontade de contar o que é que nós estamos a fazer aqui, e então é estranho. Mas eu depois acabei por contar tudo. Disse-lhe do hotel, da margem sul, da ocupação, da Jacinta, do carro, tudo. Ela olhou para mim como quem não acredita em nada do que estava a dizer. Pronto, olha. De qualquer forma, disse-me que posso ficar, posso dormir aqui. Deu-me até um pãozinho com um doce de nésperas do quintal, acho eu. Ainda não vi o quintal, não sei. Bem, o outro dia entrou uma manada de jovens que ocupou toda a mezanina para estudar. Estudar. Parecia que não me viam. Não sei, parecia que não viam que estava ali um ser humano, que era eu. Que estava toda instalada para dormir e eles, nada, espalharam os livros, começaram a beber cafés e a falar de tudo, menos do que deviam falar ou estudar, sei lá. E os livros ficaram ali abertos, sempre na mesma página, muito tempo. Não sei. O outro dia, quando chovia, a tipa que vem tomar conta do espaço chegou toda encharcada. Depois desapareceu no andar de cima e quando voltou tinha uns calções azuis que mais chegavam até os joelhos e umas meias brancas. Um bocado ridícula. Rimo muito, mas às escondidas. Não sei onde é que foi encontrá-las essas calças. Depois deixou a sua roupa a secar numa cadeira e teve que ficar o tempo todo atrás do balcão sem levantar-se para não mostrar a quem entrava a parte de baixo da sua roupa. Foi divertido. Tive que fazer eu o entertaining das pessoas que entravam. Acho que vou ficar bem aqui. Um quarto de hotel. Alojamento local em isolamento total. Um quarto de hotel. Achada na rádio. O prazer da escuta. Há hoje outras respostas, elas mesmo perguntando. Prefácios é o 7º volume das edições da Casa da Achada, publicado em 2014 e que reúne os prefácios escritos por Mário Dionísio entre 1948 e 1989. São prefácios a livros, álbuns e catálogos de autores como Alves Redol, Carlos de Oliveira, José Cardoso Pires, Júlio Rezende, Júlio Pomar, Manuel Felipe, entre outros. Escolhemos o início do prefácio à edição de uma recolha de poemas de José Gomes Ferreira, intitulada Poeta Militante. A minha leitura de José Gomes Ferreira é pouco pura, o que fará franzir o sobreolho à crítica mais atualizada. Mas não de certo ao poeta que tantas notas põe à margem dos seus poemas, que também são texto, é evidente, mas de certo modo fora dele, e tanto as acha necessárias que agora, terminada a censura, lhes acrescentou muitas mais. Ao poeta que escreveu uma vez, num texto sobre Garrett, criticar é complicar. Pois como hei de ler esta já tão vasta obra, um poema, um só verso, desligando-a do que sei do autor, do que viveu e vivemos em comum, e não foi tão pouco como isso, da sua tão citada proclamação, junto a minha voz ao coro dos poetas mais novos, recuso-me a ter mais de 20 anos. Caminhava ele para os 40 e tinha eu precisamente 20, como um crítico recentemente lembrou. Ou da sua conhecida generosidade com que escreveu no exemplar de poesia 1 que me ofereceu e voltou a escrever no de poesia 6, a mentira de monta de chamar-me o homem que me inventou. Só por um artiguinho que eu publicara em 1942, quando, esquecidos os seus primeiros livros, Os Lírios do Monte, a que chama recolha insonsa desse momento desbuçolado e longe que suportou numa fase decorativa, o público só dele conhecia um ou outro poema publicado nesta e naquela revista de pequena tiragem, entre eles o A Uma Nuvem e a Todas as Nuvens, que me fez puxar da caneta com um alvoroço de esperança de que nunca me arrependi. Ou talvez também pela minha insistência inútil em querer que publicasse o seu novo primeiro livro na nossa coleção do Novo Cancioneiro. Não vou, obviamente, apresentar José Gomes Ferreira. Seria isso ridículo? Toda a gente hoje sabe que se trata de um poeta tão rigorosamente inconfundível e insubstituível que, como já escrevi uma vez, uma antologia da nossa poesia contemporânea que o esquecesse resultaria irremediavelmente mutilada. Há poetas notáveis injustamente esquecidos por algum ou muito tempo, sem que, contudo, o aspecto geral da sua época com isto se altere sensivelmente. Mas com este, o caso mudaria de figura. Esquecê-lo apagaria um elo básico que não é só elo, mas uma presença tal que, sem ela, a nossa própria realidade não seria apenas menos rica. Seria outra. E chegou a altura de nos perguntarmos se aquilo que penso, ou pensamos, sobre uma antologia de poesia portuguesa contemporânea não deverá pensar-se sobre uma antologia da poesia portuguesa de todos os tempos. E de saber porquê. Três palavrinhas apenas. No programa Achada na Rádio de dia 25 de abril, lançámos o desafio de escrever um pequeno texto ou criar um pequeno áudio com as palavras semanas, mastigar e bicicleta. Hoje vamos ouvir as respostas que recebemos. Os textos que nos foram enviados apenas por escrito, como foi o caso dos de Adão Contreiras e de Antonino Solmer, serão lidos por outros. E vamos então ouvir as criações que resultaram deste desafio com as palavras semanas, mastigar e bicicleta por esta ordem de autores: Antonino Solmer, Clara Buleu, Lena Bragança Gil e Adão Contreiras. Semanas a mastigar aquilo que foge, foge. Vamos de bicicleta, que o 25... é hoje. Tenho andado a mastigar as belas palavras do Alexandre Freitas no programa de há duas semanas. Primeira lição: ir de bicicleta por esses campos fora, apanhar a fruta desprezada e comprar os ovos no Senhor Joaquim. Mas porquê é que aquele peão refilou comigo? Perguntou a bicicleta com ar inocente e sonso. Porque, menina, respondi eu, os passeios são para as pessoas que andam a pé. Atualmente, com tantos quilómetros de vias exclusivas para bicicletas, trotinetas, skates e afins, não há necessidade de invadir os passeios. Se calhar talvez fosse uma boa ideia abrir escolas de condução só para bicicletas e outros veículos sem motor. Talvez aprendessem as regras de trânsito. E talvez aí os automóveis respeitassem mais esses outros veículos. Visivelmente abalada, a bicicleta ficou algumas semanas a mastigar o assunto. Depois passou-lhe. Todas as semanas é assim. Aqui onde parado estou, passam bicicletas sem fim em treinos onde não vou. Uns com outros em conversas, num esforço de alegre convívio, talvez limando as arestas das semanas sem alívio. Com os músculos retesados sobre o pedal esforçando, parecem saltar valados ou andorinhas voando. É um gosto vê-los passar. Eu, nem triste nem contente, fico pensando que a pedalar seria um pouco mais valente. Vou mastigar com força e de bicicleta andar, sem partir muita louça. Ajudarei o mundo a mudar? E vamos agora ouvir o tal texto misterioso de onde saltaram estas palavras: semanas, mastigar e bicicleta. É uma cena da peça de teatro A Fábrica do Nada, de Judith Herzberg, editada pelos Livrinhos de Teatro dos Artistas Unidos. Olha só o que eu fanei. Andei semanas à procura disto. É uma máquina mastigadora concebida para maxilares moles que sofrem de perda de músculo. Porque para comer aquela comida já não é preciso mastigar. Nas famílias mais respeitadas, já não há bancada da cozinha que não tenha ao lado da máquina de picar a máquina de mastigar. E fazem bem. Então, não dizes nada? Parece que não percebeste. É portanto parecido com aquela tua bicicleta de ginásio, mas agora para a boca. Olha, não te disse, mas este é o modelo mais caro. Tem som, é como partir uma noz. Tens aqui um osso de galinha e se carregas neste botãozinho faz o som do saboroso sumo a sair da fruta. Não é incrível? Fiquei tão contente, apalpa só. Os músculos dos meus maxilares estão a desaparecer. Por mais 10 ou 11 cêntimos, compras um com que tem gasgas. Mas eu disse, não senhor, engasgar-me, prefiro ser eu, não achas? Ginástica maxilar para a boca é saudável, mas não se deve exagerar. Uma máquina que se engasga por ti. Temos de nos manter um pouco humanos. Com três palavrinhas apenas. Desta vez, o desafio é enviarem-nos um pequeno áudio com as palavras passeio, turistas, prender. Três palavras que saltaram de um misterioso texto que depois revelaremos. Enviem-nos os vossos áudios ou textos para o mail centromariodionísio@gmail.com, no máximo até dia 7 de junho. Devem ser pequeninos e, relembrando, devem ter estas três palavrinhas: passeio, turistas e prender. Ouviremos as respostas a este desafio no programa Achada na Rádio, de dia 11 de junho. Até lá! Com três palavrinhas apenas. Desafio criativo! Bora lá! E agora, música achada na casa da achada. chave na casa da chave. Olha, olha o que eu encontrei aqui. Um disco na livraria da Casa da Achada. Eu canto e cantarei o que tiver a cantar. As canções com letra de Mário Dionísio. Epá, tanta coisa. 34 faixas. Olha, vamos ouvir aqui. Ah, eu lembro-me daqui de uma. É uma finlandesa que fez o. Que fez o Canto de Esperança, a versão do Luís Cília. O Luís Cília fez uma versão do Canto de Esperança em 1973. Que entrou no álbum Contra a Ideia da Violência, A Violência da Ideia, editado em 73 em França, ele estava exilado, e depois em 74 em Portugal e em 75 na Catalunha. E esta Anna Rita Minkinen fez uma versão em finlandês, Laulu Toivosta, editada no álbum Imisten Enemisto, que quer dizer A Maioria das Pessoas, que foi editado em 1975. Bem, vamos ouvir. O texto original é aquele: dentro de mim e de ti algo de novo se estremece, a vida abre-se e ri na hora que se entretece. O original de 1945, Fernando Lopes Graça e Mário Dionísio. Mas depois o Luís Cília pegou nisto e agora esta Anna Rita Minkinen. Agora não, em 75. Hän rinnassamme liikahduksen aivan uuden. Maailma muuttuu ja antaa riemulle mahdollisuuden. Hiljaiset vaimeat varjot löytävät äänen ja voiman kaikkoa yksinäisyys. Ihminen mistä kuulee? Kuuletko laulun, sen kaikukiiri? Kohoten säähän aurinkoiseen. Se kaikuu yli maan uhmaten ilakoinen. Se kulkee kaupungista toiseen. Taivas ja maa kipunoivat, toivomme järkkyy ja nousee, unohdetun kutsuhuudon. Kuulemme jostakin kaukaa, syntyvä ihminen kutsuu, haaveensa ilmoille huutaa, unelman murentuneen. Uudeksi muodoksi veistää. Kuuletko laulun, sen kaikukiiri? Kohoten säähän aurinkoiseen. Se kaikuu yli maan, uhmaten ilakoinen. Se kulkee kaupungista toiseen. Vilvittömillä nyt oman onnemme taomme ja vihan myrskyjä vastaan kestävän muurin me luomme löydytyksen raunioille ylpeyden lippu nyt nousee maailman onnellisemman veljeyden voimalla luomme. Kuuletko laulun, sen taikukiiri? Kohoten säähän aurinkoiseen. Se kaikuu yli maan, uhmaten ilakoinen. Se kulkee kaupungista toiseen. A Achada faz uma cena. Ah, Momento de teatro. Grupo de teatro comunitário da Casa da Achada. Apresenta Absurdíssimo, de Santos Fernando. O barco na cidade. O barco passava na minha rua todos os dias a horas diferentes. Agradava-me que assim fosse. Nunca gostei que os bons eventos a vapor pudessem ser prejudicados pela arbitrariedade coercida de um horário. A rua é estreita e sinuosa. E o armador, que possuía apenas aquela unidade de toda uma frota que se fora por sargento abaixo, não estava pelos ajustes de espatifar o bote de encontro às árvores e aos muros. O barco apitava ao passar à minha porta, levantando belos castelos de espuma que cheirava a percebes e a English Atkinson's Lavender. Porque o capitão era de Liverpool, fazia-me sempre a saudação da rainha e, se eu não estava, deixava recado. Uma vez, parou mesmo o barco para conversar comigo através do porta-voz. Mas os meus vizinhos, que são chatos muito grandes, puseram-se logo a berrar, que não os deixávamos dormir. Eram 5 da tarde, a hora dos bois. Muito dorme esta gente do litoral. Entre um pouco, comandante, ofereci eu por último. E tome qualquer coisa. Creio que um barco, por mais velho que seja, deva manter a sua independência e a sua linha de flutuação. Era um barco lentote, com a sua borda vaidosamente fora d'água. Fato que se devia à perícia indiscutível do capitão, que só uma vez teve um percalço à minha porta na hora do lixo, ao carregar o leme para a orça e baralhando a bujarrona e o traquete com um dos caixotes. Ai, com a mania do camartelo! Marabunta da época! A capitania do Porto pretendeu demolir alguns edifícios. Mas o mandão cá da área sugeriu que se demolisse, de preferência, o barco. Contraproposta que nem beneficiaria os senhorios, nem os agentes de navegação, pelo que ficou tudo em águas de bacalhau. O capitão, que era a pinta do Fernão Mendes Porcalho, aquele a quem os achis quebraram um olho em Malaca, acedeu, acompanhado por toda a tripulação. Divertimos-nos em cheio até o romper do dia seguinte, com o barco parado lá fora, contramão, a obstruir o trânsito. E os notívagos com alma de padeiro a buzinarem, como se fosse o fim do ano. Das duas chaminés vermelhas do barco, à vela, se não havia senhoras, e a motor nos dias úteis, saíam grossos rolos de fumo, muito negro, que obrigavam os proprietários dos prédios daquela artéria a pinturas na fachada de 6 em 6 meses. Tinha uma letra e um número, como os espiões que imitam submarinos, e meia dúzia de boias de proteção do casco, à volta do barco. Ai, ai, a rota do barco! Oh, era necessariamente invariável. A latitude e longitude preconizadas levavam-no sempre à minha rua. Só uma noite, que eu saiba, por avaria no instrumental. O capitão meteu o barco pela rua acima, à boina cerrada, com corrente contrária, o que ia causando um naufrágio mesmo em frente à igreja metodista. Havia uma mudança. Não propriamente na igreja, mas ao lado, no antiquário, que dera em Pantanas. O barco bateu num contador de laca e encalhou sobre uma cantoneira estilo império. É. Ai, se fosse na maré alta, à hora dos despejos, andando à deriva até de madrugada. Quem estragou tudo foi o mastodonte que mora na cave e se pôs a gritar: aqui! Del piloto da barra! Aqui! Del piloto da barra! Aqui! Del piloto da barra! Que ou lhe tiravam a arca do pé da janela que o almariava, ou lançaria uma bomba no barco de 2 canos. Ah, e o pior? O pior foi o capitão confundir uma lâmpada 50 velas com o farol. A rua é a descer e o barco, com o balanço, navegando primeiro de tesoura, acabou por enfiar a proa pelo quarto do marido ultrajado, que tem a mania de dormir no aposento ao lado, de luz acesa. No dia seguinte, a vizinhança fez um abaixo-assinado, incorporando-se nele o guarda-noturno e o cabo-de-mar, em que se afirmava, nos termos menos afectos à marinha mercante, que a minha casa era um bordel da beira do cais. Perguntei aos abaixo-assinados se estariam identificados com a palavra bordel. O que eles replicaram, mostrando-me numa ameaça um dicionário e uma litografia virtuosamente obscena. E eu não tive outro remédio senão pedir ao capitão que, de futuro, passasse ao largo, o que ele cumpriu à risca, soltando por norma 5 ou 6 tiros de canhão que estilhaçavam os vidros, os tímpanos e as dentaduras com a deslocação do ar. Um dia, o mastodonte comprou numa feira uma bomba de sucção e pôs a chupar toda a água lá da rua. O barco foi assim obrigado a passar pela avenida que abriram mais adiante. E na minha rua agora só passa um ao outro monótono e ruidoso autocarro cheio de tripulação quisilenta e passageiros verdes e enjoados. Nunca mais fui à janela. Nunca mais fui à janela. Achada na rádio. O prazer da escuta. Frases achadas. A frase que hoje trago foi achada no passado dia 4 de maio, durante a sessão da rubrica Não Deixarei Que Me Separem de Ti Mundo, que trouxe à Casa da Achada uma conversa com pessoas dos movimentos de oposição às minas, cujo título, em forma de perguntas, lançou um mote para a conversa. Mineração verde ou negra destruição? Qual é a cor das minas aos olhos de quem lá vive? Entre muitos materiais de divulgação, encontrei esta frase numa brochura intitulada Não à Mina, Resistir ao Extrativismo, entrevista de ativistas de grupos contra a mineração com Alexander Dunlap. É um excerto da resposta a esta pergunta. Como vês a aceleração do processo de digitalização no contexto do coronavírus e como podemos nós desmantelar a legitimização crescente da tecnociência? Com as tecnologias, houve uma espécie de golpe de Estado das relações sociais que é reforçado através das tecnologias digitais. Isto é triste. E como resistir a isto, como desconstruir, é difícil. Eu penso que começa com reconhecer o problema e fazer tudo o que é possível contra o medo, criando estratégias de saúde e confiança onde as pessoas sabem e sentem que podem estar bem. Isto está por detrás do debate sobre a mineração. A ideologia do progresso tecnológico e científico, que dizem estar a salvar o mundo e a criar novos medicamentos, impulsiona tanto a mineração como o controle social e os regimes de saúde. Frases achadas. Achada na rádio. Música à flor da pele. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu, você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir? Quando o galo insistir em cantar, água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento, vou cobrar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar. Pago pra ver o jardim florescer, qual você não queria. Você vai se amargar vendo o dia raiar sem lhe pedir licença. E eu vou morrer de rir que esse dia há de vir antes do que você pensa. Apesar de você, apesar de você, outro dia você vai ter que ver amanhã renascer e esbanjar poesia. Como vai se explicar vendo o céu clarear de repente impunemente? Como vai abafar nosso coro a cantar na sua frente? Apesar de você, apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Você vai se dar mal, etc e tal, laraiá, laraiá, laraiá, laraiá. Boa noite. Muito boa noite. Boa noite. Boa tarde. Alguém sabe o que se passa na Achada? No dia 14 de maio, hoje ou ontem, conforme o dia em que me escutam, acolhemos uma sessão de preparação e angariação de fundos para a recepção da Caravana Zapatista com discussões e cinema. Todas as segundas-feiras, às 18h30, um grupo de gente junta-se à volta da Paleta e o Mundo, livro onde Mário Dionísio reflete sobre a história da arte e da sociedade, para leituras em voz alta, com projeção de imagens. E por que não partilhar com outra gente interessada o que se descobriu neste ou naquele livro? No sábado, dia 15, às 16 horas, teremos uma sessão presencial da nossa rúbrica Estes Livros por Alguma Razão, onde se fala dos livros que lemos ao longo da vida e que nos marcaram. Nesta sessão, Judite Canha Fernandes fala de A Queda, de Albert Camus. Vais falar sobre o Camus? Vou. Vais falar sobre o estrangeiro? A peste, talvez? Não, vou falar sobre A Queda. A Queda? Mas ninguém leu A Queda. Ninguém conhece A Queda, toda a gente se irritou com A Queda. Sim, é por isso que eu vou falar sobre A Queda. Ah... No dia 16 de maio, domingo, às 16 horas, acolhemos o lançamento de um livro com traduções feitas por Regina Guimarães. Sonhador Definitivo e Perpétua Insónia é uma antologia de poemas surrealistas, escritos em língua francesa, traduzidos por Regina Guimarães e publicado pela Contracapa, uma pequena editora do Norte que trabalha de um modo absolutamente artesanal. A escolha dos poemas contou com a ajuda do Sagnail e abarca 130 poetas. A Leitura Furiosa regressa a Lisboa, ao Porto e a Amiens nos dias 21, 22 e 23 de maio. Juntando gente zangada com a sociedade ou com a leitura a escritores e ilustradores. Fala-se muito, escrevem-se textos, discutem-se os textos, ilustram-se os textos. No domingo, dia 23, às 15 horas, na Casa da Achada, são lidos e cantados esses textos, escritos em Lisboa, no Porto e em Amiens. Podem também saber o que se passou no programa Achada na Rádio, especial Leitura Furiosa, no dia 28 de maio. Na segunda-feira, dia 24, às 20h30, retomamos com prazer o ciclo de cinema Ficções Imobiliárias, o Direito à Habitação através do Cinema, programado pelos Left Hand Rotation e que tinha sido interrompido em janeiro. Neste dia, projetamos o filme Still Life, Natureza Morta, de Zhangke Jia, China. Resta-me despedir do vasto auditório e agradecer os cuidados técnicos da minha colega Audácia. Até daqui a 15 dias. Passageira do clandestino. Diário de Mário Dionísio. Receitas achadas. Hoje. Caderno de receitas. Achada na rádio. Achada na rádio. Achada na rádio. Achada na rádio. Achada na rádio. Achada na rádio. Achada na rádio. Achada na rádio.